Walk on the Water, do duplo Made in Japan. No final do programa especial Deep Purple, feito hoje aqui no Lanças Gemas, sábado próximo, 5 de novembro. Um passar em revista rápido sobre alguns trabalhos de som de elementos ex-Deep Purple. Em breve terão também mais pormenores. Entretanto, entraram já hoje em contacto connosco um grupo de pessoas interessadas em formarem, e de Lisboa de momento, um grupo de intervenção ligado aos adeptos do hard rock e heavy metal. E é evidente que o Lanças Chamas vai estar muito perto dessa nova ação e ajudar o mais possível o incrementar dessa jogada. Para além de estar em exposição os trabalhos ex-Deep Purple, há alguns apenas, no próximo sábado, um outro mini-programa vai surgir dentro do Lanças Chamas para cuidar de pôr-nos em dia alguns dos que fizeram história, por pouco tempo que fosse, no hard rock ou no heavy metal. Neste caso, mais no hard rock. Pac-Man, Turner, Overdrive, BTO. E é tudo por hoje. Lanças Chamas, boa tarde.